Olá, ora, então muito bom dia a todos e a todas. E estamos cá mais uma terça-feira, dia 28 de março de 2023, com mais uma emissão, As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço. Então, quanto ao nosso tempo, estamos com uma manhã fresquinha, mas está bom, bom. A gente precisa de um bocadinho de frio e de calor, mas a gente não é como a gente manda, não é? Ora, então vamos estar aqui das 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa e romântica, não é? Que é a emissão As Manhãs Românticas. E vamos já continuar então com quem? Com José Amaro e a Lua, Tu e Eu. E para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Para quem viaja também, tudo bom. E para quem está a tomar o seu cafezinho ou almoçar, também um ótimo dia. E fique bem então à escuta da nossa Rádio Arcancial 96.2. Até já. Que ela tem para nos oferecer.

feliz. Fui recrutado lá para bem longe. E arma o peito, coração lá se esconde. Ficaram feridas por chorar até hoje. En couleur. En couleur. Oui. Le dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Agora, eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção. Cadê as mãos assim, quero ver? Oh! A galera lá em cima, quero ver! A minha mãe naquele dia me falou. Cada pedra que eu iria pôr o pé. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, e esse mundo inteiro é seu. Agora vocês, eu sei que ela nunca compreendeu. O quê? Os meus motivos. Que depois filho vira passa. Eu bem queria continuar a mim, mas o destino que estou variar. E aí? E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando pra me abençoar. Yeah, yeah, yeah.

vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Ah, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver.

Então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arc-en-Ciel, e estão com a missão com as manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então, se quiser dar um bom dia à rádio ou aos estúdios aqui, você tem a telefonar ou pedir uma música para um colega, um amigo, um namorado. Só tem a fazer o 0238-4348-00 e nós estaremos cá para lhe passar a bela música que você prefere ouvir. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo. Só não é bom quando você diz.

Well, janela, vem cantar comigo. E os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado. Que os homens fizeram um acordo final: acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Ora, estamos então à escuta do Ouro Negro. Vou levar-te comigo, mas não sei onde. E espero que vocês estejam aí desse lado com um ótimo dia. Está a vir o solzinho, que já estou aqui a ver o solzinho por o Belux. E durante a tarde vai fazer bom. Já estamos com 5 graus a 6. Agora esta manhã, mas de tarde vai estar aí até 12, 13. Então aproveitem bem o tempo e fiquem aí desse lado bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Ora, vimos de escutar o Ouro Negro, vou levar-te comigo, meu irmão. E vamos então, e vem aí os Vandalusas. Vamos ficar com Vandalusa. Adeus, solidão. Eu já sofri e até chorei sozinho, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor que em mim nasceu. Quero ver tanto ao mundo inteiro gritar que sou amor irá fazer de tudo eu esquecer. Quero bem tanto ao mundo inteiro gritar que eu sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Hoje eu só penso horas e 50 minutos e então continuamos com o nosso José Cid na cabana junto à praia. Não está muito bom para ir para a praia, mas em alguns sítios está bom, está calorzinho e já andam muitos a tomar banho, não é? Então fiquem bem e fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e vocês estão à escuta das Manhãs Românticas apresentadas por Lourenço. Naquele tempo tu vinhas de noite à procura de amor e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora ficavas abraçada a mim. todos os anos eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu as paredes do quarto. Dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Da canção, e vimos de ouvir José Cid na cabana junto à praia. E vocês sabem que eu tinha 11 anos ou 12, já cantava esta linda canção. Eu adorava de ouvir esta música e cantar. Então vamos ficar então com quem? Com o nosso Carlos Pires. É uma loucura e dá-me um sorriso dessa boca louca. E então vamos ficar com Carlos Pires e depois a seguir ficaremos com uma curta página de pub, uma página de pub. E a seguir ficaremos com a nossa última hora das manhãs românticas. Até já. Esse sorriso me enlouqueceu.

Tiago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele disse assim pra sua amada, numa canção que e dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. E metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras. Tornaste uma fu, uma pupu, uma pupu, uma pupura e donzela. Eu te amo com ternura, Sara, não me leves à loucura, Sara, eu te amo com ternura, Sara, não me leves à loucura. Você vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Ora, 11 horas e 17 minutos, e então vimos de ouvir o Rubem Aguiar, a música do Guá, que foi pedido de Zé Brites, de Domingos, para Alfredo Moreira, que está hoje de parabéns. E vamos ficar então e continuar com a nossa música e ser o José Malhoa, Não Vou Deixar de Cantar. E você sabe que José Malhoa está com a vida um bocadinho crítica e ele está hospitalizado. Então vamos ouvir este belo... Da minha vida, lá, lá, lá, lá, lá. Eu vou sorrir, eu vou cantar. Toda a minha vida, lá, lá, lá, lá, lá. Dança tudo fazer cantar. Dança Kuduro morena, dança loirinha também. E o baile de verão está no meu coração. Eu vou sorrir, eu vou cantar toda a minha vida, lá lá lá lá. Já passaram muitos anos quando eu te conheci. Foi naquele verão que foi aquela canção que me prendeu a ti. Hoje em dia tudo fala, recordando com saudade aquilo é que foi ao Zé. Conquistaste a rapariga, apertaste e tudo grito, dá-lhe, dá-lhe, olé, olé. Dá-lhe, dá-lhe, amor e carinho, dá-lhe, dá-lhe, com muito jeitinho, dá-lhe, dá-lhe, agora ao Zé, dá-lhe, dá-lhe, olé, olé, dá-lhe, dá-lhe, amor e carinho, dá-lhe, dá-lhe, com muito jeitinho, dá-lhe, dá-lhe, agora ao Zé, dá-lhe, dá-lhe, olé. Visitar a aldeia, a igreja estava aberta e logo ali entrei. Agradeço ao Senhor, pois foi ali meu amor que por ti me apaixonei. O padre veio a correr para apenas me dizer aquilo é que foi ao Zé. Conquistaste a rapariga, apertaste e tudo grita, dá-lhe, dá-lhe, olé, olé. Dá-lhe, dá-lhe, amor e carinho, dá-lhe, dá-lhe, com muito jeitinho, dá-lhe, dá-lhe, agora ao Zé, dá-lhe, dá-lhe, olé, olé. Dá-lhe, dá-lhe, amor e carinho, dá-lhe, dá-lhe, com muito jeitinho, dá-lhe, dá-lhe, agora ao Zé, dá-lhe, dá-lhe. Veio a correr para apenas me dizer aquilo é que foi ao Zé, Deus te abençoe. Conquistaste a rapariga, apertaste e tudo grita, dá-lhe, dá-lhe, olé, olé. Dá-lhe, dá-lhe, amor e carinho, dá-lhe, dá-lhe, com muito jeitinho, dá-lhe, dá-lhe, agora ao Zé. Dá-lhe, dá-lhe, olé, olé. Dá-lhe, dá-lhe, amor e carinho, dá-lhe, dá-lhe, com muito jeitinho, dá-lhe, dá-lhe, agora ao Zé, dá-lhe, dá-lhe, olé, olé. Quem é que foi ao Zé? Deus te abençoe. Thank you. coração acabou o nosso amor. Não consigo viver assim, pensando nos momentos passados em que eu era tudo para ti. Dá-me o motivo da separação. Não traí, não menti, não errei. A noite chega e sinto a solidão. O que vou dizer ao coração? Não chores, coração, não chores. Quem sabe se ela um dia vai voltar. Não chores, coração, não chores. Só tu tens este dom de amar. Não chores, coração, não chores. Quem sabe se ela um dia vai voltar. Não chores, coração, não chores. Só tu tens este dom de amar. Pensa apenas que eu te amo. Se voltas qualquer hora, se não for por mim que tu regresses, vem por este coração que chora. Dá-me o motivo da separação. Não traí, não menti, não errei. A noite chega e sinto a solidão. O que vou dizer ao coração? Não chores, coração, não chores. Quem sabe se ela um dia vai voltar. Não chores, coração, não chores. Só tu tens este dom de amar. Não chores, coração, não chores. Quem sabe se ela um dia vai voltar. Não chores, coração, não chores. Só tu tens este dom de amar. Não chores, coração, não chores. Quem sabe se ela um dia vai voltar. Não chores, coração, não chores. Só tu tens este dom de amar. Não chores, coração, não chores. Quem sabe se ela um dia vai voltar. Não chores, coração, não chores. Só tu tens este dom de amar. Não chores, coração, não chores. Horas e 28 minutos, estamos quase a meia hora da nossa emissão das Manhãs Românticas, e então estamos à escuta dos nossos Capa Negras, Nós Somos Iguais, e este grupo também estará no dia 22 de Abril na Sala de Multição em São João de Belão, que a Rádio Arcanciel organiza o seu baile com Jorge Guerreiro. Então boa escuta e uma ótima manhã para vocês. Amigo, podes crer que eu farei tudo por ti. Ora, então vimos de ouvir os Capa Negras que estarão no baile no dia 22 de abril. E vamos continuar com nossas músicas e desta vez vai ser o Jorge Ferreira, Um Belinho Caminhava, que eu teve alguém ao telefone que gosta muito de ouvir, mas essa pessoa não se quis declarar ao telefone, então pediu para passar esta bela música que gosta muito de ouvir, esta bela canção. E há muita gente também adora ouvir. Eu também gosto muito. Então vamos ouvir Jorge Ferreira, Um Belinho Caminhava. Thank you. a linda canção que vimos de ouvir. Então, até agora falei ao micro que José Malhoa, que estava um bocado doente, mas não é ele quem é, é o Marco Polo. E então eu tenho aqui um coisa na internet que diz: carreira de Marco Polo pode ter chegado ao fim. Cantor obrigado a descanso absoluto. A gente sabe que ele estava um bocadinho mal, mas espero que ainda não tenha deixado a gente, não é? Mas cantar de certeza que não cantará mais. Então aí vamos continuar com as nossas belas músicas e vai ser quem? Vai ser o José Amaro com Na Sola da Bota, Mexe, Mexe Que É Bom, Vai Sobrar Mulher, Morena Ai Ai, Mulher Chorona e Bate o Pé. Então vamos ficar com este cantor durante 10 minutos. Então, boa escuta, uma ótima manhã, que vocês sabem que as tristezas não pagam dívidas e a gente tem que andar para a frente com muita, muita alegria. Então vamos a elas. E com

horas e 47 minutos aqui nas nossas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e estamos à escuta do Zé Maro. E vamos ficar com uma bela canção que o Zé Maro está a acabar. E vamos ficar com uma bela canção que tem pelo título Nilton César, receba as flores que lhe dou. E esta música é dedicada a todas as mulheres que estiveram à escuta da minha missão e dos homens também, para as mulheres um beijinho e aos homens um grande abraço que eu dou a todos eles e que tivessem passado uma ótima manhã, porque estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão com as manhãs românticas. E vamos ouvir então o Nilton César, receba as flores que lhe dou. Continuamos então com a nossa emissão e é o Laisse-moi t'aimer de Mike Brown. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, oh, oh, l'amour. Lumière, elle m'entamer Macle Ramp, une chanson des années 80. Belle musique. Continuamos então com Nelson Ed, o que faz domingo à tarde? Se você não tiver nada que fazer, mas não sei se estará bom, porque domingo, eles acho que anunciam um bocadinho de chuva, e se não puder sair, fica em casa então e escuta a Rádio Arcancel. Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde. Sozinho, quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Se você viver, pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Continuamos com Sidónio Silva, a rosa que eu te dei. Então esta rosa é para todos que estiveram à escuta da Rádio Arcancel. E é com esta linda canção que eu vou acabar hoje a minha missão, que tem como título As Manhãs Românticas, e marcaremos encontro então para sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma missão, com o fim de semana à porta. E é o fim de semana e será o último dia deste mês de março, na sexta-feira. Então, daqui a pouco, eu despeço-me de vocês e só quero dizer, tenham tudo bom e muita alegria e um ótimo fim de dia. E Até a semana, se Deus quiser. Bom apetite, que daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional. E depois, hoje, amanhã, vocês encontrarão então o Franquinho Ribeiro Matão, das 7 às 9 e das 9 ao meio-dia. Estarão cá com o Vítor e depois de tarde estarão com a nossa glória, com a música da glória. Significa o que tu és para mim, aquela rosa que eu te dei, a mais bonita do meu jardim, aquela rosa que eu te dei, significa o que tu és para mim. As estrelas, um grande jardim e as rosas mais belas. Já passaram anos e eu já percebi que cada dia eu gosto mais de ti. Aquela rosa que eu te dei, a mais bonita do meu jardim. Aquela rosa que eu te dei, significa que tu és para mim. Aquela rosa que eu te dei, a mais bonita do meu jardim. Aquela rosa que eu te dei, significa que tu és para mim. Ora, pois assim chegou ao fim. Desejo-vos um bom apetite a todos, um ótimo fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. E fiquem com a RTP Internacional. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Estamos de regresso à atualidade. Frederico Moreno. Estava em alto mar quando ficou sem energia. O navio Mondego da Marinha Portuguesa teve de ser rebocado para regressar à Ilha da Madeira. O Ministro do Ambiente mostra-se satisfeito com o prolongamento do mecanismo ibérico para limitar os preços da energia. A Comissão Europeia autorizou Portugal e Espanha a manterem este mecanismo em vigor até ao final do ano. Sol em Portugal Continental, nuvens altas na Madeira, períodos